apoio pra mim. Ela é tão linda, abalou os meus sistemas. Eu não tenho preconceito, mas dou sorte com as morenas. DJ, solta a morena daí que eu seguro ela daqui. Uma morena que eu posso chamar de gata. Todo mundo quer do ouro quando ela passa. Se levar a sério, pode acabar em casa.